Você está ouvindo o Nerdcast. Nerdcast. No Jovem Nerd. Banda, banda, banda, nerds! Aqui é Alexandre Antônio, o Jovem Nerd. E sempre que meu carro chega a 140 por hora, eu faço os barulhinhos do capacitor de fluxo. Aqui quem fala é Vince Glotto e eu ganhei um skate da Pepsi na promoção do primeiro De Volta para o Futuro. Aqui quem fala é Blue Hand, viajando no assunto, mas dando palpite assim mesmo. Aqui é Azaghal e depois eu volto no tempo para fazer uma piadinha decente. Muito bem, vocês podem perceber, amigos, que esse é o Nerdcast e estamos esperando muito tempo para fazer, que é sobre viagem no tempo. Quem não gosta de um bom filme, uma boa história de viagem no tempo, nós vamos falar um pouco dela. Talvez a gente fala um pouco da física da viagem no tempo, que é muito teórica, mas a ficção toma isso como um grande trunfo para criar histórias interessantes. Como assim ficção? Pronto. O Azaghal acredita realmente que podemos viajar no tempo. É claro, cara. Você nunca leu JJ Benítez? Não, o que é isso? Cavalo de Troia? Ah, como é que eles viajam no tempo, Cavalo de Troia? Depois a gente conta, porque agora a gente vai viajar no tempo e ler nossos e-mails. Canelada. Canelada. Primeiro e-mail é de João Ricardo, 27 anos de Natal. Muito bom esse último Nerdcast, mas acho que houve uma canelada. Um de vocês se refere ao Dr. Sócrates como cardiologista. Mas o Dr. Sócrates é ortopedista, inclusive tem uma clínica desportiva para reabilitação de atletas, onde lá ele trabalha na área desportiva. Whatever, né? Segundo e-mail de Antônio, 29 anos, Amazonas, provando que não tem só índio na Amazônia. Olá, irmãos nerds. Quando vai rolar um Nerdcast sobre Monty Python? Eles são muito... Ah, vocês também são. Muito obrigado. Vamos ter um monte de Python assim que arranjarmos um especialista. Aliás, assim que nós conseguimos entrar em contato com o John Cleese. Nós temos uma nerd muito especialista em Monty Python, nós já estamos convidando, vamos fazer em breve Monty Python. Bárbara, 20 anos, Santa Maria, Rio Grande do Sul. RS. Olá, caros nerds. Respondendo a pergunta do Nerdcast 18, sim, existe vida... Não, chega. Todos os nerds agora do Sul vão escrever. Eles estão escrevendo, dizendo que existe vida. Ou seja, perguntou, eles estão respondendo. Ah. Acompanho o Jovem Nerd desde primórdios na época do blog. E para quem anda reclamando do jeito do Azaghal, só podem ser fãs recentes do Jovem Nerd. Porque quem acompanhou o site desde que era blog, sabe que o Azaghal sempre foi assim. Ha! E que essa é a graça do personagem. Ha! Abraço e sucesso para vocês, porque o site é ótimo, né? Que essa é a coisa mais engraçada que vocês já inventaram, desde o Big Brother, Star Wars e a Casa dos Heróis. Olha, eu também adoro a Casa dos Heróis. Anderson, de Ferraz de Vasconcelos, São Paulo. Vou direto ao assunto. Acho muito engraçada a forma como Azaghal lê os e-mails. Boa parte, blá blá blá blá blá blá, pro inferno. Ele tá tipo falando... Sim, agora deu risada, porque eu já li seu e-mail da mesma forma que eu li de todo mundo. Ai, meu Deus, vamos lá. Daniel Barbieri, 27 anos, Tatuapé, São Paulo. Caraca, vocês canelaram de jeito em transformar o nosso lateral branco em assassino, seus loucos. Em 1990, o branco nocauteou e não matou o meia escocês Murdoch MacLeod. MacLeod? É. Por isso que não matou. E foi na cabeça, né? Ele foi atingido na barreira e desmaiou, sendo substituído por Gary Whatever. E o Tom MacLeod continua vivo, usando saia, tocando gaita lá na Escócia. Risos. Maurício Gardini, 18 anos, Caxias do Sul. Olá, podcasters. Aqui quem fala é Maurício Gardini, o Falacion do Fórum Jovem Nerd, vem noticiar que sim, or ever. Mas existe vida ao sul do Brasil, pois vida bem, nerd. Moro em Caxias do Sul, é verdade, seja dito, estou isolado da convivência nerd. Por aqui pode parecer estranho, mas não tenho nenhum amigo nerd. Ah, oh, tadinho do cara. Moro em Brokeback, Caxias do Sul. Felizmente encontrei esse simulador da sociedade nerd, que é o Jovem Nerd. Desde então passei a ter consciência da existência de que, ao menos no país, existe vida nerd. Pois é, esse é um dos motivos pelo qual o Jovem Nerd existe, para unir os nerds que estão isolados. Porque o nerd, ele nasce isolado normalmente, e aí, se ele não tiver contato com outros da mesma espécie, ele perde sua essência. Na verdade, isso é o único motivo que a gente não ganha um centavo com esta porcaria de site, né, cara? Ai, ai. Henrique de Souza Vilela, 23 anos, Pelotas! Ai, não vale nem fazer piada, né, cara? Jovem Nerd, para de ficar mandando Azaghal maneirar. A melhor parte do Nerdcast é ver ele avacalhando todo mundo. Outra coisa. Que pariu. O Nerdcast sobre futebol foi um saco. Azar o dele que não gostou, porque a gente se divertiu muito fazendo o Nerdcast de futebol. Pois é. Thiago Rafael, 21 anos, Jundiaí, São Paulo. No programa sobre a Copa do Mundo, eu fui chamado de Thiago Chacal. E na verdade... Ah, whatever. Quanto ao nosso amigo Azaghal, não acho que ele... É o Thiago Chacal. Quanto ao nosso amigo Azaghal, não acho que ele deva mudar de atitude. O personagem é muito engraçado. Você... Agora eu descobri por que você quis selecionar os e-mails. Você é ridículo. Cara, mas só tem isso. Tem milhões de e-mails falando que eu sou o melhor do mundo, cara. Meu Deus do céu. E nosso último e-mail a gente guardou especialmente para aquela que todos sentiram falta. Veio lá da metrópole um e-mail de um ouvinte do Jovem Nerd de Olhão, Portugal. A minha esposa já passou 2 meses em Olhão e ela tem traumas de Olhão. É, 2 meses inesquecíveis, né? Ela está a trabalho. Portuguesa, onde está você? Ai, Jesus, estou na Copa. Estou a assistir o jogo. Ai, Filipão! Filipão, tu és meu herói! Ai, meu Deus, como torço, torço tanto! Pois, agora vou ler um e-mail de um putinho de Portugal que mandou para o Jovem Cast. Davi Martins, de 27 anos, que mora em Olhão, Portugal. Ai, que belas praias, que ninguém toma banho. Ninguém surfa nestas praias. Que bosta. Mas o Algarve é um lugar muito, muito bonito. Mas vamos ler. Saudações. Este é o puto falando, não sou eu. Saudações. Sou um aprendiz de nerd e descobri recentemente o Jovem Cast. Só quero agradecer a vossa existência porque já há muito tempo que não ria tanto. Ah, ah, ah. Pois é, um grande debloide. Obrigado pelas dicas de Código Da Vinci. Poupei o dinheiro do bilhete de cinema, o que já vai pesando na minha carteira de nerd sem trabalho. De nerd vagabundo, sim. Vou esperar o DVD sair e algum amigo meu alugar. Que mentira, vai baixar na internet, tudo ilegal. Até parece que vai alugar. Adorei o Nerdcast do X-Men e de Missão Impossível. Para quando o Nerdcast de Star Trek... Porcaria de nerd, que coisa chata. Esta porcaria de meio não acaba nunca. 10 pernas de idiotice. Agora PS. O final da segunda temporada de Lost foi mesmo de arrasar. Aqui em Portugal ainda só exibiram o episódio 15. Por isso recorri a outras fontes. A de baixar tudo legal na internet. Eu já disse. Eu sabia. Vou avisar a FIFA que estás a baixar tudo aí. Estou ansioso pelas vossas teorias. A minha é de que o Mojo os prendeu em uma dimensão paralela. Pois que porcaria de Mojo é esse? Pois que até agora assisti todos os Losts e não vi nenhum gajo chamado Mojo prendendo uma dimensão paralela para criar uma série de grande audiência que lhe permita manter o poder. Ainda vão ver aparecer o Longshot no flashback como o cão Vincent. Ai meu Deus, estou lendo em alemão, não estou entendendo mais nada. O que é isto? Esta porcaria, cruz credo, PPS. Esta portuguesa aí tem sotaque estranho. Já deve estar fora de Portugal há algum tempo. Pois te digo que nunca pisei nesta terra. Nunca pisei nesta porcaria. Muito bem, vamos lá, o som desta bela canção de 12 Macacos, que é um dos melhores filmes de viagem no tempo, que é pouquíssimo falado, né? Cara, o filme 12 Macacos não é um filme qualquer, cara, ele é o futuro real da Terra. É mesmo, cara. Ou o presente, cara. Aí que agora é que você pegou pesado. Ah, mas aí a gente tá falando de viagem no tempo, futuro, presente, passado, é tudo muito relativo. Pois é. E o presente existe? Olha, existe. Depende. Ele acabou de existir agora, vai agora existir daqui a pouco. Agora não existe mais? Passou? Opa, lerei. Você vê como a gente é ridículo, né? Cara? Afinal de contas, se presente não existisse, o que seria de nós no Natal, né? Caraca, eu agora vou procurar a música dos Trapalhões. E essa foi a piada mais Trapalhões que a gente já fez no Nerdcast, cara. Vamos lá, a gente tá chegando, as galinhas estão espirrando e... E você está roubando minhas piadas, né, cara? O que falta pro mundo acabar? A gente tá fazendo de novo, ué. Jovem Nerd tá roubando minhas piadas porque a gente tem que voltar no tempo várias vezes e gravou esse programa 7 vezes. Cada vez é uma forma diferente. Sim, o que a gente tá falando é que a China é um país tão miserável que o frango espirra. Pois é, em breve estaremos todos morando no underground. Você já escolheu o seu bueiro preferido pra morar? Ei? São Lourenço tem bueiro? São Lourenço não, mas a gente pode entrar debaixo de merda de cavalo. Vamos lá, vamos falar sobre viagem no tempo. Vamos falar sobre a física da viagem no tempo ou não? As teorias? Dilatação do tempo, já ouviu falar disso? Todo mundo sabe, ouve falar disso, mas não sabe explicar bem o que, que é, né? Claro. Então não vai ser agora que vai aprender. Basicamente o que eu sei é que o tempo, quando você viaja à velocidade da luz, o tempo na luz passa de maneira mais vagarosa do que o tempo para as pessoas que estão... no espaço normal. A sua aceleração faz o tempo passar mais devagar para você. Então, por exemplo, se você construísse uma espaçonave que viajasse a 99% da velocidade da luz, por exemplo. Essa qual é a velocidade da luz? 300 mil quilômetros por segundo. Lorenzo sabe. Claro. Então você viaja por uma galáxia distante. Essa viagem demora 14 anos e 6 meses. Esse exemplo é de um livro chamado Eram os Deuses Astronautas. Sim. Eu gosto desses números redondos que você está aplicando. Esse negócio aqui tá no redondo. Isso aí é porque a pele foi traduzida em inglês e tá em pés por centímetro por polegada quadrada. Ah, verdade. Vou pegar logo do Eram os Deuses Astronautas, exemplo. Esse livro é bom, cara. Mas esse livro tem credibilidade dúbia, né? Por quê? Só porque a base do Stargate está formando o livro? Só, mas o cálculo é certo. Mas fala do cálculo. A tripulação leva 14 anos e 6 meses para ir e voltar numa estrela distante. Certo. A velocidade próxima à luz. Certo? Certo. Então eles viajaram à velocidade da luz. Quando eles chegarem de volta na Terra, terão se passado na Terra 100 anos. Então, o que acontece? Eles envelheceram 14 anos e na Terra as pessoas envelheceram 100. Teoricamente, essa é a forma de você viajar para o futuro, de acordo com a teoria da relatividade do Einstein, que é a dilatação do espaço. Na verdade, você não viajou no tempo, mas o tempo passou devagar para você, né? Você envelheceu um pouco. A teoria é essa? Foi isso. Na teoria já é provada, porque não foi só o Dr. Brown que botou um reloginho dentro do carro e o tempo passou diferente para ele, mas já fizeram testes com relógios de alta precisão dentro de aeronaves. Isso. E quando o cara aterrizou e eles compararam, tinha diferença em segundos, mas tinha. Ah, microsegundos. Mas é diferença. Então, eu sei, isso até é falado, o Stephen Hawking fala no Universo, uma casca de nós, um livro excelente, É, comprem, vale a pena, física para pessoas como eu e você, que não somos físicos, entenderem e gostarem. E é basicamente isso. Como é que eles imaginam que daí dessa teoria formulou-se uma teoria que você poderia criar um portal do tempo, entrando na teoria dos buracos de verme ou buracos de minhoca, os wormholes, né? Ainda existem, basicamente, em teoria, em estudos não comprovados, mas é que basicamente o universo cria uma verruga, um portalzinho que te leva diretamente de um espaço para o outro, de um lugar no espaço para o outro, né? Instantaneamente. É como se ele ligasse dois pontos, né? Ele enrugasse, entortasse e ligasse dois pontos. A ideia toda disso aí é que o espaço seria como uma folha de papel que é deformado, que é o espaço e o tempo, e isso não é formado para a gravidade. Você poderia dobrar o espaço-tempo e pular entre ele. Isso. É meio coisa de maluco, mas dizer que dá para fazer. Exatamente. Então, a teoria é que se você conseguisse construir uma máquina que gerasse os wormholes, os buracos de minhoca, e você prendesse um lado do buraco numa nave e ela viajasse, fizesse esse esquema de viajar a quase velocidade da luz e voltasse para a Terra, você teria o outro preso na Terra. Então, quando a nave retornasse para a Terra, a velocidade da luz teria passado, sei lá, 15 anos para a nave, na Terra teriam passado 100 anos. Então, você criaria um portal através do buraco de minhoca do momento que ele foi construído a 100 anos no futuro, por exemplo. Né? É muito obrigado, Jovem Nerd. Você acabou de fazer com que eu me sentisse um... Por quê? Não, eu expliquei a teoria, mas você deu. Não, mas isso é um além, é uma coisa que eu gosto de ler na super interessante da vida. Então, vamos lá. Então, se isso está muito complicado, vamos falar de filmes, que todo mundo entende, que todo mundo gosta. Mas vocês não entenderam, Nerd? É assim, vocês pegam uma folha de papel e dobrem, façam um buraco e pronto, vocês viajaram no tempo. Vocês viajaram no espaço, no tempo é outra história. Ah, whatever. Vamos falar de nossos filmes preferidos, né? Antes de falarmos de filmes, temos que falar o seguinte. Na ficção existem duas vertentes que devemos observar sobre viagem no tempo. Vocês conhecem essas vertentes? Não. Todo filme, toda história de ficção científica que você vê segue uma dessas duas vertentes. A primeira, a história é consistente e não pode ser mudada. Ah, sim. Né? Você vai, viaja no tempo e aí não importa... A sua viagem no tempo já fazia parte da história e você não mudou nada. O Exterminador do Futuro segue... O destino segue inexorável, né? É, o destino inexorável. O Exterminador do Futuro segue essa linha, né? O John Connor, ele era filho de um amigo dele no futuro, que voltou pra salvar a mãe de um exterminador. Que isso veio... não é bizarro, cara? Tipo, ninguém nunca pensou nisso? Meu amigo minha mãe? Ele fala isso no 2. Ele fala? Não. Meu amigo, minha mãe é meu pai. Ele fala assim, meu pai é meu amigo e ele nem nasceu ainda, que coisa esquisita. Você mandaria um cara que você sabe que é sua mãe pra voltar no espaço? Cara, ou você faz isso ou você some da existência, né, cara? Porque não tem opção. Mas vem cá, o Joe Conner sabia disso ou não? É, sabia. Se ele sabia quando criança que o pai dele ia ser um cara que ele ia mandar pro passado, ele já sabia, por isso que ele que mandou situação, o cara. Que situação, cara. Então é esse que é o ciclo imutável, né? Ou seja, se o John Connor existe, vai existir a guerra no futuro, né? O Exterminador 1 e 2 seguiu essa premissa, mas o 3 ele deu uma entortada, porque o 3 já tinha passado a data do holocausto nuclear, era 28 de agosto de 97? Você sabe que você pode ter dado uma canelada violentíssima agora. Ele... deu um penejo agora, cara, direto no MDB... Vão, seus nerds, tentem! O dia tá errado! Mandar, com certeza. Vamos lá. E aí, eles inventaram que eles, tipo, adiaram o local. Coisa pequena, né? Você não pode mudar o futuro. Só adiar um pouquinho. É. Existe a outra vertente da história, que a história pode ser mudada. Sim, aí tem uma tonelada de filmes, que é muito mais legal você mudar a história, né? É, né? Pois é. Dentro dessa vertente existem duas subvertentes, que é, um, a história tem uma grande resistência à mudança, mas pode mudar, e dois, a história pode ser mudada facilmente, né? Que nem aquele pisou numa mariposa, mudou o futuro inteiro, né? Chove rosquinhas no futuro. Corra, Lola, corra. É um exemplo bom disso. É verdade. É. Por uma fração de segundo, a vida de uma série de pessoas muda. É verdade. Pô, Corra, Lola, Corra é um belo exemplo dessa história de tempo que... Sim, Efeito Borboleta também. Efeito Borboleta, outro filme também. E o filme é muito maneiro, ele sempre viaja no tempo, e aí vai um spoilerzaço. Não, ele não viaja no tempo. Como não? Ele volta pra consciência dele no passado. Mas isso é uma espécie de viagem no tempo. Seriam realidades alternativas, né, Zagal? Não são realidades alternativas, é ele voltando no tempo, mas ele volta no tempo da mesma forma que o Christopher Reeve volta naquele filme em algum lugar do passado. É. Ele volta pra ser ele mesmo, é... Que, aliás, é um bom exemplo de um filme de viagem no tempo, porque você não tem nenhum dispositivo, né? Ele faz uma meditação, não é isso? Ele fica escutando um mantra, ele faz, né? Ele faz hipnose e volta... É uma coisa assim. É auto-hipnose, exatamente. E a consciência dele transfere pro corpo dele no passado. É, muito legal. Esse filme é muito triste. É, pois é. Mas tem um filme pra, mais ou menos assim, The Jacket. Que filme é esse? É, cara, eles botam o cara tá no manicômio, eles botam o cara numa gaveta de tipo de frigorífico, de necrotério, pra punir ele, pra, sei lá, um parte de tratamento. E sempre que ele vai pra gaveta, ele vai pra consciência dele no futuro. Que maneiro. O filme prometia ser um espetáculo, mas eu vi e achei uma bosta. Não foi prometendo. Um filme que todos devem ver, é um filme dos anos 60, de 1960, A Máquina do Tempo. Ah. Esse filme é muito bom. O remake não é muito horrível, não. Não, é sim. Não, o filme é bom pra caramba e é baseado, coisa antiga, né? Mas é baseado no livro do famoso H.G. Wells, né? Que escreveu esse livro, A Máquina do Tempo, também é mó barato e vocês podem conferir aí. O livro foi lançado no Brasil em português pela editora Francisco Alves. Você encontra em sebo, provavelmente, hoje em dia. A Máquina do Tempo é que tem os Eloy e os Morlocks? É, exatamente. Ele constrói a Máquina do Tempo, né? Ele é um cientista que constrói a Máquina do Tempo e aí volta para observar como é que foi, acelera, volta no futuro, uma coisa assim. Ele vai fazendo uma... Ele vai para 80 mil anos no futuro. Um troço. Vai zoomando, mas é legal. Naquele seriado, O Elo Perdido, eles voltam no tempo ou eles caem num nexo? Aquele dos dinossauros? É, que tinha os Elias Tax. Que horrível, cara. Lembrou disso, cara. Putz, grilo. Eu não lembro qual é a desculpa que eles davam, não. Podemos falar sobre De Volta para o Futuro rapidamente? Sim, se a gente falar depois de... Se você prometer que a gente vai falar depois sobre Tartarugas Ninja. É um dos preferidos de todos os nerds. Todos devem ver. É um filme que... Não, calma. Todos devem ver, não. Se tem algum nerd que ainda não assistiu De Volta para o Futuro, ele vai desligar agora. Porque ele não é digno de ouvir essa conversa, cara. Verdade. Como assim? Todos devem ver. Se você não viu o Nerd Maldito, você vai clicar no link e comprar agora o De Volta para o Futuro. Os três. A trilogia, isso. Porque é uma trilogia fantástica. O primeiro filme é de 1985, já faz 21 anos, né, cara? Meu Deus, estamos velhos! E não, cara, olha só. Nós estamos velhos, mas mais velho tá o Michael J. Fox. Né? Cara, olha só, esse filme não envelhece, ele não fica datado. Quer dizer, um pouquinho, mas ele não fica de... Ai, que filme tosco, sabe? O cara tinha 40 anos e fez o papel de um garotinho, cara. Não, ele não tinha 40 anos, cara. Ele tinha, sei lá, 20. Que 20, cara? É, cara. Mas já que o Michael J. Fox agora deve ter 80 e poucos, cara. Era a época que ele fazia aquele Caras e Caretas, cara. Ele era moleque. É, ele tinha 20 e pouco mesmo. Ele fez um filme também que chamava O Garoto do Futuro, que não tinha nada a ver com Viagem no Tempo, porque ele era um lobisomem. Puta, eu lembro que eu aluguei esse filme achando que tinha com Viagem no Tempo, e eu falei, porra! Que é isso, cara? Por que Garoto do Futuro? Eu achava que era o carinha do futuro, sabe? Eu aluguei assim, que maneira, o cara deve ser um lobisomem do futuro, não, nada a ver. Então, De Volta para o Futuro nasceu com uma ideia do Robert Zemeckis, que é um gênio. E aí a ideia principal era assim, poxa, a gente nunca imagina os nossos pais quando tinham a nossa idade, quando eram jovens, quando paqueravam, saíam na night e tal. Não, porque isso não existe. A gente, né, os pais não fazem sexo nessas coisas. Que nojo, jovem nerd. Ai, ai, é verdade. Então... Imaginou assim, pô, a gente nunca imagina isso e tal. Mas se a gente tivesse uma história disso, o cara voltava no tempo e aí conhecia os pais na idade dele, né, de adolescente. E aí nasceu De Volta ao Futuro. A ideia inicial da máquina do tempo ia ser numa geladeira, cara. Isso é uma coisa louca. Deus. Né? A gente tem que inventar alguma história da máquina do tempo. E aí eles ficaram preocupados na época que as geladeiras da época eram aquelas geladeiras de trava. Lembra que travava? Aham. Uhum. trancava porque não tinha parada magnética, né? A única maneira era, tinha uma tranca. E aí já existia casos de crianças que brincavam com geladeiras velhas, assim, dessas, no porão, e ficavam trancados nessas geladeiras. Assim, cara, imagina se a gente faz um filme assim, a garotada se amarra e entrar na geladeira, e aí um monte de moleque preso em geladeira, aí, por nossa culpa. Aí eles decidiram... É o famoso medo do processo. Exatamente, pra você ver. Aí eles estão fazendo o seguinte, já que a máquina tem que ir pra lá e pra cá, bota a porra no carro. A gente vai, o carro vai pra lá e vai pra cá. Eles escolheram um DeLorean. Exatamente. Esse filme, Cara de Volta ao Futuro, é um filme muito bom, que ele é cravejado de merchandising, inclusive o DeLorean é um grande merchandising. Que não deu certo, né? Depois foi preso por sonegação, mas acontece. Mas parece que... Porque o DeLorean tava fora de linha já, né? Já tava fora de linha. O DeLorean, isso, mas a montadora tava mal das pernas e eles tentaram dar uma ressuscitada e aí não deu certo. Na verdade, o cara do DeLorean devia uma fortuna pro governo da Irlanda, que ele passou a perna no governo da Irlanda. Pro governo da Irlanda? Deus do céu. O DeLorean era feito na Irlanda. Ah, tá. Aí no final ele acabou que ele faliu, dando pé com a grana que ele tinha pego e ficou com isso mesmo. Tem uma ação do DeLorean sendo leiloado aí. De vez em quando aparece no eBay um ou outro. Isso, é, com o capacitor de fluxo que acende e tudo. Só não vê tanto. Aí, de volta ao futuro 1, ele volta, todo mundo sabe, né? Ele volta, a mãe fica apaixonada por ele, e aí tem aquela coisa deles... O pai era um banana, George McFly. Eu sou o George McFly. Eu sou o seu Densidade. Eu sou o seu Cupido, não tem uma história dessa? Ah, ele era pra falar I'm your destiny, ele fala I'm your density. Tem a cena clássica que ele convence o George de convidar a mãe pro baile, que ele bota a roupa radioativa, ele fala meu nome é Darth Vader, ele bota um Walkman. Vida do planeta Vulcano, né? É muito bom. Tá Vulcano. E tocando Van Halen. Tocando Van Halen no ouvido dele. Tá bom, cara. É, o De Volta pro Futuro é cheio dessas citações, né, cara? Tem Clint Eastwood, tem... Isso. Calvin Klein, muito legal. Calvin Klein. Mais um merchandising espetacular, né? Chamou o cara de Calvin Klein porque tava escrito o nome na cueca dele. Calvin. Não, e fica o filme inteiro, né? Calvin, o filme inteiro. Calvin Klein. É. Só no final que ele... Ah, meu nome é Mark. Mark Fly. No final do De Volta pro Futuro, aquela piadinha deles indo pro futuro, a... E tal, aquilo foi só uma piada, não tinha vamos fazer um De Volta ao Futuro 2, sabe? Foi só anos mais tarde que eles fizeram 2 e 3 juntos, aí esses sim eram interligados propositalmente. E aí no terceiro o DeLorean é destruído e a minha autoestima nerd, cara, né, foi destruído no terceiro. No final eu sabia que era o último filme, mas quando eu vi aquele trem vindo, cara, eu pulei pra trás na cadeira, botei a mão na cabeça, deu um berro que ecoou pelo cinema. É muito maneiro isso. Porque né? É uma perda. E aí o trem no final, pelo menos, dá um gostinho doce, né? Acabou a agora, mas é o que é uma coisa que eu nunca entendi. Porque se a ideia do Emmett Brown era justamente não mexer mais com isso, como é que ele faz um trem de novo? Isso pra ter um final bom, isso chama-se efeito dramático. É assim. Efeito dramático. Por exemplo, no final do Star Trek 1, eles salvam a Terra lá da entidade cósmica e o cacete. O que você deve fazer? Então vamos descer na Terra pra ser condecorados e tal, dar o debriefing, né, da missão e tal. Não, ele fala assim, pra onde vamos, capitão? Ah, para a segunda estrela à direita. Até amanhecer, sabe? Peter Pan. E aí eles viajam. Tu! Vai pra lá, segunda estrela à direita, como assim, cara? Tu acabou de salvar a Terra, né? Mas esse é pra ter um efeito dramático, pra ter aquele final legal, todo mundo vendo a Enterprise, piu, entrando no warp drive e tal. Não, e também, e acabou que exatamente por isso eles tiveram um gancho pra fazer os desenhos animados, né? Caraca, eu lembro, adorava, mas hoje eu não sei se eu gostaria, se eu acharia muito tosco. Existia? Existia. Eu nunca vi, não. Se bem que era mais focado no Emmett Brown, nos filhos, né? Uma coisa exatamente. Assim. Cara, eu nunca vi isso. Era, passava no... Eu também não vi isso, não. Assim. Mas eu achei legal o trem, porque tinha um negócio do Júlio Verne, que o trem era parecido com o submarino, do 20 mil léguas submarino, porque a mulher dizia pro Emmett Brown que lia Júlio Verne. Tinha um negócio desse, eu achei legal o trem. O trem era parecido com o submarino? Não, é maneiro, mas... Não é ele era, ele tinha aquele estilo do submarino do 20 mil léguas. Você não reparou nisso, Jovem Nerd? Tiveram outros filmes de viagem no tempo, como Bill e Ted. Não, Bill e Ted é muito bad. Eu já vou falar depois, mas Bill e Ted é espetacular, né, cara? Com o nosso amigo Kendall Reeves. E um outro lourinho desconhecido. E o que nunca mais apareceu. Tem uma música no Bill e Ted, uma música do Faith No More, que só tem nesse filme. É mesmo? Não tem nenhum disco. Também teve desenho do Bill e Ted. Também teve, que era toscaço. E aí, pra falar em desenho futuro, vamos falar de Tartarugas Ninjas, então. Tá. Que viajaram no tempo. Por que não? Tá, ok. Acabou o assunto. Pronto. Sim. Mas eles viajaram. Os Tartarugas Ninjas voltaram pro Japão feudal. Olha só, filmes bons de viagem no tempo, que a gente falou aqui já de volta. Time Cop. Não. Não, Time Cop já tava passando outro dia na TV. Mandando não dá. Cara, o cara que viaja no tempo e faz espacate, cara. Quais são as chances disso acontecer? Olha só, o filme que usa essa teoria do Einstein, que o Vince Gluto falou, é o Planeta dos Macacos, né? Conta aí mais rapidinho a história do Planeta dos Macacos. No filme original, história é... Eles mandam uma cápsula da Terra, que é uma cápsula daquela tipo Projeto Apollo, bem podre. E ele tá indo pra um outro planeta próximo. E ele acaba que ele viajando no tempo. É, aí quando ele volta pra Terra, na verdade, passaram assim, não sei quantos anos, ele nem sabe que ele voltou pra Terra. Ele acha que ele foi pra outro planeta. Isso, é, exatamente. Só no final que você descobre que ele tá na Terra. É o planeta todo dominado com macacos. Até que ele foge. E ele só descobre quando ele vê a Estátua da Liberdade afundada lá. Da Liberdade. Ele fala a frase clássica: Seus maníacos! Ai, é muito tem bom. Uma ilustração do Futurama que é muito boa. É aquele cowboy que tem em Las Vegas. Que um letreiro gigante de cowboy, sim, sabe? Então esse letreiro tá enterrado como se fosse a Estátua da Liberdade. E tá o Bender no chão, assim, Seus maníacos! Sabe? Muito bom, muito bom. Futurama é uma puta viagem no tempo. Ele viaja 1000 anos pro futuro. Na verdade, ele fica congelado e se passa 1000 anos, né? Sim, isso. Mas é uma viagem no tempo, mó bem. O cara dorme e acorda no futuro, viajando no tempo. Ah, tá bom. Uai, não é? É, ué. Bom, e aí temos bons filmes que tem que falar aqui dos Star Treks, que falam de viagem no tempo. Star Trek 4, que eles voltam para pegar uma baleia de parte. É baleia. A baleia que foi o mais engraçado, é o mais conhecido entre o público genérico, não fã, assim, não mega fã de Star Trek como eu, que foi o mais comédia, que eles realmente foram bem sucedidos. Eles têm que voltar... Acho que a intenção não era ser comédia, não. Isso. Não, era assim, não. Era assim, é, claro que era. Tem que ser. Mas é que chega uma sonda lá no futuro presente do Star Trek, tentando se comunicar com as baleias, e ela tá ameaçando destruir o planeta inteiro se ela não tiver uma resposta. E aí eles, bom, então temos que fazer, as baleias tinham entrado em extinção, temos que voltar no passado longínquo de 1984. É muito bom, né, cara? Uma sonda vai destruir o planeta, o que a gente pode fazer? Temos que voltar no tempo pra buscar uma baleia, aerobolas. E eles estavam numa nave Klingon, cara, a nave que eles não entendem a tecnologia direito, porque já era uma conexão com o Star Trek 3, que a Enterprise foi destruída. Então eles estavam numa ave de rapina Klingon. E bom, e aí, como é que a gente viaja no tempo? Ah, dá a volta no sol aí, acelera e pronto, viajamos no tempo. Então eles voltam, pegam a baleia e tal, muito engraçado. A única coisa que eu me lembro desse filme é o Spock usando uma bandana. Isso, pra cobrir as orelhas. É, mas tem... ruim, cara. Esse filme é muito ruimzinho. Não é ruim não, cara, o filme é bom, cara. O filme é bom. É bom. Então o Kirk tentando vender um óculos, que era uma antiguidade que ele tinha pra ter algum dinheiro. Aí o cara, eu te dou $100 por isso. Ele fica olhando pra cara e fala assim, isso é muito? O próximo Star Trek tem viagem no tempo é o que o Picard encontra o Kirk. O primeiro filme da nova geração. O início do filme, 5 primeiros minutos, 10 primeiros minutos de filme, são fantásticos. A introdução desse filme é uma das melhores introduções de filme que eu já vi na minha vida. Fica 2 minutos enquanto passa os letreiros iniciais, uma garrafa de champanhe voando no espaço, rodando. Que porra é essa de garrafa de champanhe? De repente a música vai crescendo e pá! Ela estoura num casco branco e era a inauguração de uma Enterprise nova. E o caraca! Que foda é isso? Que maneiro. É, não acho. Cala a boca. O Kirk entra num nexo temporal, que ele existe em todos os tempos ao mesmo tempo no universo. Então é a desculpa que eles arranjaram para ele encontrar o Picard, que era 80 anos depois. É interessante essa noção de você ter um lugar que não está conectado à linha temporal, né? Você pode entrar e sair em qualquer época. E aí o próximo é o First Contact, que eles voltam no tempo pra... Mas quantas vezes o pessoal do Star Trek viaja no tempo, cara? Ah, cara, isso é demais, é o que mais tem. Mas eles não gravam no dinheirinho, né? First Contact, eles voltam no tempo para impedir que os Borgs destruam a Terra e peçam o primeiro contato com uma raça alienígena da Terra, que foram com os vulcanos. Muito bom o filme. Melhor filme da nova geração esse, First Contact. Primeiro contato. Eu tenho algo muito interessante pra falar de Viagem do Tempo que não pode passar em branco. Existia um seriado que passava no SBT chamado Voyagers. Bom, cara. E nada era melhor em termos de Viagem no Tempo. Nada foi melhor, nada nunca vai ser melhor do que Voyagers. Era muito bom mesmo. Voyager era um pirata, um corsário, isso, que usava um coletinho de couro, que isso, viajava no tempo com uma bússola ou um relógio, né? Cada um interpretou como quis, chamado Omni. Isso, Omni. E esse Omni piscava 1900 não sei o que lá, 1500 não sei o que lá. E aí ele pegava o manual dele e falava, tem que acontecer isso, isso e isso. E não está acontecendo isso, eu vou dar um jeito pra consertar a linha do tempo. Só que o pirata, atrapalhado, quebra o Omni e perde o manual. Aí ele viaja pro futuro, 1980, cai no apartamento do Wally. O garotinho que trabalha no Wally, que depois foi criado porque ele aparecia em todos os lugares da história e criou-se a parada do Onde Está o Wally, que sempre tinha um garotinho com a camisa listrada, cara. Branco e vermelha. E aí esse garotinho sabia tudo de história, ele era uma enciclopédia, um livro de história ambulante. Era muito bom. E aí eu não sei por que diabos o garoto viajou com o cara. Isso. E aí eles ficavam indo, sempre que ele entrava num tempo, aí ficava piscando uma luzinha vermelha que tinha alguma coisa errada que eles tinham que consertar. Isso. Não era isso? Isso, exatamente. Mas eles eram da divisão Estados Unidos, né? Porque eles só trabalhavam na história americana. Não, cara, mas só existe história americana, né? Como existe? É verdade. Você sabe disso. Mas, não, o único episódio... Eles iam pro Egito, um monte de lugar, assim. Hã? É, mas nunca viu isso, não? Falava inglês todo. Só vi Thomas Edison, Titanic... Eu lembro do Thomas Edison, exatamente. Antes que os nerds falem, Titanic eu sei que saiu da Inglaterra, mas como ele ia pros Estados Unidos, os americanos devem considerar a história americana. Ai, ai. Tem um episódio clássico do Voyagers que eles têm uma coisa a ver com Moisés, uma história dessa, vão lá pro Egito, não sei o que, do garoto, bota um garotinho no barco, no rio, eu lembro disso perfeitamente. Você lembra? E eles falavam inglês todos, né? Não, mas o mundo inteiro fala inglês. O mundo não, o universo inteiro fala inglês, você nunca fez estar certo? Aquele tradutor no gate. Eu convido, traduz em inglês. E aliás, lembrei de outro filme aqui interessante sobre isso. Aliás, você falou dos Estados Unidos, eu me lembrei do Nimitz Volta do Inferno. Isso! É. Muito bom esse filme, cara. Também filme muito legal. É. Cadê de 70 que o porta-aviões Nimitz volta para a Segunda Guerra. Ah, onde... é muito bom. Minutos antes do ataque a Pearl Harbor. É, eles como têm... sempre. Não foi minutos. É, foi tipo um dia antes, né? Quem trabalha com Viagem no Tempo trabalha estressadaço, porque trabalha no limite, né, cara? Exatamente. E eles têm a possibilidade de usar os F-14 pra impedir o ataque a Pearl Harbor, né? E aí fica aquela coisa, será que devemos? Será que não? E tal. E aí a cena final é os caças indo em direção aos caças japoneses, os japoneses vindo sem saber dos caças americanos. E aí eles veem a ruptura. Não tem explicação, eles pegam uma tempestade que manda eles pro passado. Aí vem a tempestade vindo de novo ali. Ih, meu Deus, vamos voltar pro presente. E aí, chamamos os nossos caças de volta ou não? Aí fica aquela coisa, aí eles chamam de volta e deixam a história seguir seu rumo. É, foi muito legal que não leva lugar nenhum. Ah, não, mas é só, exatamente, só pra você ficar entretido. Com aquela... É o famoso filme Sessão da Tarde. Então, você estragou o filme, né? Cara, você viu em 70 e poucos, cara, pelo amor de Deus. Cara, você acredita que existem nerds que não viram De Volta pro Futuro? Com certeza nenhum deles viu Nimitz. Ah, não vão ver. Dora nenhuma, só vendo Corujão isso. Tem um filme muito trash que é do... Que é com o Mick Jagger, cara. Que é o Free Jack. Com Emílio Esteves. Cara, eu me lembro tão... Free Jack... Tão superficialmente disso, cara. Minha memória agora está tentando apagar qualquer tipo de lembrança que eu estou tentando ter desse filme. O Emílio Esteves era um corredor de Fórmula 1, um troço assim. Aí ele tem um acidente. E na hora que ele vai morrer, ele é transportado para o futuro, onde o Mick Jagger é um super vilão. Não, o Mick Jagger é o esparro do super vilão, ele não é o super vilão. Ah, é verdade, ele é o... Mas nessa esteira do Nimitz tem também o Projeto Filadélfia, alguém lembra? Mas o Projeto Filadélfia não é bem Viagem no Tempo, e teoricamente é baseado em fatos verdadeiros. O Projeto Filadélfia é o seguinte, conta aí, é Blue Hand. A história do Filadélfia, os americanos fizeram um teste na Segunda Guerra Mundial com invisibilidade. Não foi depois? Não, foi na época da Segunda Guerra. E eles fizeram botar um navio com vários mega-ímãs, eletroímãs, e quando você dava, carregava os eletroímãs, o navio ia sumir. Calma, Caio, calma. Repita. Foi mal. Calma, cara, ele tá afobado. Peraí, eu vou ligar o meu translator aqui agora. Na história verdadeira, dizem que eles ligaram os eletroímãs e morreu um monte de gente na tripulação e não deu em nada. No Como filme? Não deu em nada? Criou-se um micro-ondas depois disso? Não, mas isso foi vários anos depois. Nessa época ele só torrou no converso. Não tinha na história que o navio foi de um lugar no espaço? Ah, tá. É, tem umas lendas disso, mas o oficial é que nada aconteceu. Ah, tá. A história do filme é baseada numa lenda que diz que quando eles ligaram os eletroímãs, o navio foi transportado do lugar que ele estava, que era na Califórnia, pra Virgínia, que é do outro lado dos Estados Unidos no Atlântico. Então já viajaram no tempo? Não, eles viajaram no espaço-tempo. É. E aí eles aparecem na Virgínia por alguns momentos e depois eles voltam. Bem, eles apareceram na Virgínia porque projetou astralmente por algum motivo que a gente não sabe. Tem filmes muito bons que são aqueles que tratam não de viagem no tempo, mas de o tempo não passa, ele acorda sempre no mesmo dia. Sabe? Ah, o Dia da Marmota. Dia da Marmota. É o feitiço no tempo e era sempre o Dia da Marmota e o cara tinha que sempre fazer um monte de merda. É tentar se matar e ele acordava no mesmo dia. Ele tava. Até que ele acertasse o negócio, ficava sempre no mesmo dia. E teve um filme também similar a esse, que é o Meia Noite 1, com o cara que fazia aquela série The Single Guy. Esse eu não conheço, não. É a mesma coisa. Ele sempre acorda meia-noite um do dia e ele tem que conquistar a mulher lá. Mesma história. falando em meia-noite um, Jovem, agora tem uma questão que a gente tem que levantar aqui, que é crucial nesse podcast, que é o seguinte. A questão sobre o Papai Noel. Como é que o Papai Noel faz pra entregar os presentes? Ah, sim, isso é uma coisa que confundia muito a minha cabeça. Eu é viagem no tempo. Como é que o Papai Noel entrega? Não, e é tempo e espaço, né? Ele é viajando no tempo e espaço, cara. Né? São muitas. As rendas são uma máquina do tempo, na verdade. Exatamente. Eu, quando era moleque, eu ficava tentando decifrar esse enigma. E eu recorria à viagem no espaço-tempo. O Papai Noel podia simplesmente parar o tempo. Verdade, clock stoppers. É isso. E aí vai, passeia, faz o que quiser e depois volta. Verdade, ele tinha um reloginho de parar o tempo, que era... Aí o Papai Noel saiu o mago de oitavo nível, né? Tinha um... o Papai Noel criou um RPG, se você não sabe. Tinha um episódio antigo do Twilight Zone. Muito bom, eu a vi. A mulher achava um relógio enterrado no quintal dela que parava o tempo. Tem um episódio de Halloween dos Simpsons que faz isso. É, exatamente, por causa disso. E aí ela acha mó barato qualquer coisa, a família dela brigando, ela parava o tempo e sei lá o que, parava o tempo. E aí o final é sinistríssimo. Muito sinistro. Né? Que era aquela época, década de 80. Era, já fria. E aí ela para o tempo numa discussão foda na casa dela. Não. Ela tá dormindo e aí vem aquele anúncio na televisão. Isso, começou a guerra nuclear. E aí ela se desespera, sai pra fora, todo mundo sai de casa, não sei porquê, né? E ela vê no quintal dela tem um míssil nuclear parado no ar, pronto pra cair no quintal dela. Isso, é muito sinistro, cara. E não assim, né, cara? Eu desolado, assim, meu Deus, que uma das coisas... Era jovem, foi uma das coisas mais sinistras que eu tinha visto. Era, assim. Eu lembro, muito sinistro, cara. Aí o que acontece? Ela sai correndo? Nada, termina. Termina e você fica aí com o seu problema. É, e tem até um filme disso que tinha chamado Clock Stoppers, que quem dirigiu foi o William Riker, que era o number one, na verdade, do Nova Geração, que disseram que é horrível, então eu nem vi. Tem um filme chamado Timeline também, de viagem no tempo, que é muito ruimzinho. Ah, muito ruim. Eu li o livro. Eu li o livro do Michael Crichton, ele é bom até a metade. É como eles voltam pra Idade de Média e aí ficam correndo de cavalos e pulando. É uma merda. O Martin Lawrence também volta no tempo. Isso! E eles perguntam o nome dele e ele fala que é Luke Skywalker. É, cara, é muito ruim esse filme, cara. Como o Cavalo de Troia, né? O Cavalo de Troia é o livro, né? Isso. Porque, assim, o iniciozinho conta toda a história de como é que foi feita a máquina e tal, não sei. Não, e conta todo um drama, ele fugindo da FBI porque é um segredo. É, aí chega lá no futuro, bom, não sei, no passado, né? Não sei como ele viaja pra Galileia, né? Quando ele chega lá... Eu acho que é verdade, olha, é um relato. Não, sim, mas ele começa a ficar chato, muito pra caramba. Fica chato quando ele vai conhecer. A Azaghal tem outra opinião, por jeito, né? Não, o livro no começo, até ele que ele viaja no tempo e encontra Jesus... É muito legal, mas depois começa a ficar muito arrastado mesmo e depois vira uma franquia insuportável, né, cara? Realmente, assim, até o cara chega e começa a contar várias coisas interessantes de viagem no tempo, fala da máquina, e você fica só esperando a viagem do cara. Isso. Aí fica tudo bem. Quando chega lá, aí começa a ficar arrastado o livro, quer dizer, não tem nada. Tem uma parte de toda preocupada com É assim, o cara vai viajar pro ano zero, né? Pro ano zero não, pro ano 30. Ano, menos um. É. Não, ah, não é, viaja pro nascimento, ele nasce, viaja pra perto da crucificação. Ah, sim, 30. Sim, pro ano 30. 33, na verdade. Eles se preocupam com a geografia, eles estudam pra ver, pô, a nave vai pousar onde, sabe? Aqui tinha uma montanha nessa época, erosão, sabe? Isso é muito legal, assim. Cria um sistema de camuflagem pra ninguém conseguir. Tipo, acho que tem um campo eletromagnético que não deixa você se aproximar da nave. Tem toda uma sabe? A nave é invisível, né? É, ela cria um fog, uma espécie de fog também. Tem uma neblina. É sinistro quando Jesus fala pro astronauta, que tá disfarçado lá no meio dos judeus, e ele olha e fala, eu sei o que você é, o que você tá fazendo aqui. É muito sinistro. Benício, juro que é verdade, né? Jura. Ele jura que ele recebeu o testemunho de um ex-oficial, né, general, como é que é? Da NASA. Bem, vamos terminar o papo de viagem no tempo. Só levantar uma questão de tempo, né? Sobre os Thundercats. Vale. Não, é sério. Esse tema de viagem no tempo e tal, futuro apocalipse me lembrou. Terceiro mundo. Uh-huh. A opinião de vocês, como é que é? Terra? É a Terra no futuro, é a Terra no passado, não é a Terra. Eu acho que o terceiro mundo é o México. É porque era o terceiro mundo, né? Ele era um planeta parecido com a Terra e tal. Eu já pensei nessa questão, sabia? Mas eu acho que depois eu cheguei às conclusões que era outro planeta. Cara, tinha uma múmia, era Terra, com certeza. Tinha Excalibur. Tinha Excalibur, era Terra, cara. Então, mas a Terra quando? Isso, por isso que eu quis levantar esse passado, essa questão aqui, que a gente tá falando de viagem no tempo, entendeu? Me parece que a Terra é depois do apocalipse, né? Porque tem os Bubblebills. Bubblebills. Né? Ah, mas não é uma cidade em ruínas, por exemplo. Não, porque foi tudo devastado, só sobrou lá um lugar, um covil lá, um Mun-Ra. Quando você destrói uma cidade megalópole como Nova York, nasce a floresta em cima? Sim. Não. Cara, então, você não sabe quanto no futuro esse seriado ocorre. Cara, ele pelo menos viu os Thundercats, cara. Cara, você sabe que as cinzas do vulcão são extremamente férteis. Se o mundo inteiro foi tomado por um hecatombe de magma, no futuro poderia ter florestas tropicais no mundo inteiro. É muito bom. Então eu só quero ressaltar o último filme de Viagem no Tempo que vocês possam querer ver, Trash, que é Godzilla vs. King Ghidorah. Que diabo é isso, cara? Cara, que é muito bom a história desse filme. O filme clássico Godzilla, de 1991, olha aí. Que viajantes do século 23 voltam no tempo pra avisar o Godzilla que ele causará uma grande catástrofe. Avisar o Godzilla. Você é de viajante no tempo pra dizer isso? Próxima atração no Nerdcast, anunciado pela Portuguesa. Pois estou aqui na Copa assistindo os grandes jogos de Portugal e estão querendo que eu fale sobre o próximo Jovem Cast, que será sobre catástrofe. Catástrofe é me interromper, é me encher o saco e não me deixar em paz curtir os jogos de futebol. Isto é que é uma grande catástrofe. Este site é uma grande catástrofe. Vão falar sobre esses filmes de terremotos, de ciclones, estas porcarias todas aí. Todo mundo morre no final, aqueles filmes que as vacas saem voando e batem no carro. Ai, um bando de bosta. Só piora este Jovem Cast. Vamos falar sobre o Titanic, aquele filme que ganhou milhões de dólares com aquela velha estúpida que joga o diamante fora. Ai, que raiva! Mas que idiota aquela velha, eu só dando na cara de uma imbecil daquelas. Eu aqui precisando de um dinheirinho e ela jogando tudo para o fundo do mar. É que tinha que jogar aquela velha enrugada junto, pois. Se eu soubesse, ai, se eu soubesse que a velha jogar o diamante não tinha assistido filme. Pois nem me liguei com o navio a afundar, não me chocou. O que me chocou foi o diamante a afundar. E viva Portugal! Portugal campeão! Viva Figo! Viva Filipão! Adeus!